ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Liga Lá ao Sr. Fado, terça-feira, 25 de fevereiro de 2014. Tudo bem consigo, ouvinte? Sabe que é um prazer estar consigo? Ontem terminamos com chuva, hoje começamos com chuva e isto é uma alegria. Já por falar nisso, vem a música Chuva, na voz da Marisa. É. Assim já ficamos com a chuva completa, não é? Estava aqui a ver se estava aqui mais algum fado do mar ou alguma coisa. Mas, pode ser, as Canoas do Tejo. Também tem a ver com água, na voz do Carlos do Carmo. Depois é que não me ocorre mais nada. Pois não, depois não me ocorre mais nada. Só me ocorre a música Dá-me o Braço, Anda Daí, da cantora Maria Ana Babone. São os próximos três fados e três fadistas, os primeiros que vão passar nesta edição do Diga Lá ao Senhor Fado. Ouvinte, é tão, mas tão bom estar consigo desse lado. Sei que está sintonizado aqui no Canal 1. Acredito que é um enorme gosto e prazer estar consigo e poder fazer-lhe companhia. Vamos à música, ouvinte? Vamos à música? Então abrindo as portas com Chuva, na voz da Marisa. Está a ouvir? Diga lá, ao Sr. Fado. As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade. Só as lembranças que doem ou fazem sorrir. Há gente que fica na história da história da gente. E outras de quem nem o nome lembramos ouvir. São emoções que dão vida à saudade que traz. Aquelas que tive contigo e acabei por perder. Há dias que marcam a alma e a vida da gente. E aquele em que tu me deixaste não posso esquecer. A chuva molhava-me o rosto gelado e cansado. As ruas que a cidade tinha já eu percorrera. Ai, meu choro de moça perdida gritava a cidade. E o fogo do amor sob a chuva instantes morrera. A chuva ela bate no vidro trazendo a saudade. A chuva molhava-me o rosto bate no vidro

adoro esta vida irada. Beijar de fora de portas e alta noite à hora calada. Beijar de fora de portas e amar-te à porta fechada. Solitário, depois de Maria Ana Bobon, com esta melodia tão bonita chamada Dá-me o Braço, Anda-Di. E venha também daí o seu pedido musical. Envie-nos uma mensagem para geral.radio.com. Já disse que é provável que dentro de pouco tempo tenhamos também um número de telemóvel para o qual possa escrever-nos. E digo-lhe também que pode enviar-nos uma mensagem através do nosso próprio site para o seguinte endereço. Aliás, para o seguinte endereço. Vão ao site. Quando estão, por exemplo, no canal 1, em qualquer parte do site tem no menu um botão que diz peça uma música. Basta chegar aí e enviar-nos precisamente esse seu pedido. Enfim, deixar a sua dedicatória, para quem, etc. E depois ela vai passar aqui no programa. Diga lá ao Sr. Fado. E, portanto, vou também, para já, passar mais três temas. E três temas que eu acho muito bonitos. Um deles, que é um clássico, tornou-se um clássico, não é? Senhora do Livramento, na voz do Camané. Esta música foi lançada no seu álbum de 98. Ainda para ouvir também no nosso programa. Mais uma melodia, para mim, igualmente bonita. Chamada Aquela Rua. É na voz da Joana Amendoeira. Enquanto isso, a Raquel Tavares canta-nos os Olhos Marotos. São as próximas três que vamos ouvir nesta edição do nosso programa, que dá pelo nome de Diga Lá ao Sr. Fado. Senhora do Livramento, livrai-me deste tormento de a não ver há tantos dias. Partiu zangada comigo, deixou o retrato antigo que me aquece as noites frias. Partiu zangada comigo, deixou o retrato antigo que me aquece nas noites frias. Senhora, que o pensamento corre veloz como o vento, rumando estradas ao céu. Fazei crescer os meus dedos para desvendar os segredos do céu que não é só meu. Fazei crescer os meus dedos para desvendar os segredos do céu que não é só meu. Senhora do céu das dores, infernos, prantos, amores a castigar tanto norte. Por que é que partiste um dia, sofrendo a minha agonia, e não me roubaste a morte? Por que é que partiste um dia, sofrendo a minha agonia, e não me roubaste a morte? A rua que para mim foi a mais linda ainda,

volta ao auditório depois do nosso, da nossa sequência, que acabou com Raquel Tavares e este Olhos Marotos. Aliás, Olhos Garotos. Também são marotos, não é? Vamos acabar com Só Corre Quem Ama, na voz da Mafalda Arnaud, uma fadista tão conhecida entre nós. Depois vamos recordar. Ah, pois é, porque o nosso programa também é recordar. Então vamos recordar aqui um fadista que eu acho que é um... Aliás, uma fadista que eu acho que é uma grande fadista e merece aqui ser recordada. A Maria Teresa de Noronha, que nos traz Rosa Enjeitada. Logo depois, vamos ficar com Maria da Fé e o fado Valeu a Pena. São as últimas três desta edição do nosso programa. Os ouvintes desejam então a condição de uma ótima tarde. Já de seguida, Nuno Miguel apresenta-vos Spectrum. Eu, Carlos Bonaparte, vou embora e só regresso amanhã. Até lá! Na mais profunda dor que a morte tem seu encanto. Quem dera morrer de amor para renascer do meu pranto. Quem dera morrer de amor para renascer do meu pranto. A tal sina não condena quem não tem o céu por norte. Nunca se desata a sina a quem não persegue a sorte. Nunca se desata a sina a quem não persegue a sorte. Julguei ser dona do mundo até me encontrar em ti. Julguei ser dona. Porque morro nesta chama. Se recuso estar perdida, porque morro nesta chama. Valeu a pena ter amado quem amei,